causos de Chico Xavier. Tem muitos causos alegres. Certo dia, no seu quintal estava um enorme formigueiro comendo as poucas plantas e hortaliças que ali se encontravam. E um amigo disse: Chico, mesmo você não querendo, eu vou colocar veneno para as formigas para acabar com esse problema. E Chico fica desesperado. Vai até o formigueiro e fala baixinho: minhas irmãs, por favor, vão embora daqui, porque vai haver um formiguicídio. Estão querendo trazer veneno para colocar aqui. Por favor, vão embora. E as formigas o obedeceram. Ele costumava falar com as plantas, com seus animais, um sincero amor por eles. Chorava muito quando os perdia. Teve vários gatos, vários cães. O Lorde, o Branquinho, a Cadela Boneca. Era um ser, assim como Francisco, cujo amor transcendia os reinos. Esse, o nosso querido Chico. E certo dia, dando uma psicografia, ao lado de Pietro Baldi, que psicografou a sua voz, Chico psicografou nada mais, nada menos do que o pobrezinho de Assis. Francisco esteve ao seu lado. E ele contava aos amigos: meus irmãos, foi uma experiência que eu jamais esquecerei. Porque durante vários dias, várias semanas, eu fiquei contagiado com todo aquele amor. Eu abraçava as pessoas com tanto amor, com tanta alegria. Depois de algum tempo, eu voltei a ser o Chico ruinzinho que eu sou mesmo. Era o nosso querido Chico. Um dia, ele estava sofrendo muito, psicografando no centro. Chico, que ficara cego de um dos olhos, um problema no cristalino, que sangrava, doía muito, ele medicava-o sempre e mesmo assim trabalhava sem parar, psicografando livros, uma tarefa muito penosa para ele. Mas era a sua maior alegria, era ser médium. Um paradoxo para mim, que vejo tantos companheiros com essa mediunidade, essa faculdade abençoada de fazer o bem, conquistando amigos no mundo espiritual, ajudando encarnados, como Bezerra foi recebido por centenas de espíritos no mundo maior, que ele ajudara como doutrinador na Federação Espírita Brasileira. Então, um médium, diz Joana de Ângeles, uma vida com mediunidade, uma reencarnação, vale por duas. Com o exercício do bem. Nossos olhos não têm culpa de vermos a guerra, a destruição, a fome. Nós podemos voltá-los para as flores, para o sorriso das crianças, para a alegria. A mediunidade também é neutra, educando-a nas casas espíritas. Através do livro dos médiuns, nós vamos poder fazer com nossos olhos, auxiliando tanto os enfermos, como admirando as maravilhas do mundo espiritual. E Chico estava então psicografando, ditando receitas homeopáticas de Bezerra de Menezes, e quando depois de Bezerra ir-se e estar a seu lado o companheiro Antônio Flores, do mundo espiritual, Chico está com o olho extremamente dolorido aquela noite. E não sabendo o que fazer, porque não poderia ir em casa, pede a irmão Flores: por favor, vá até Bezerra e peça que ele possa retornar para cuidar do meu olho, que está doendo demais. Eu já não estou suportando. Irmão Flores parte, e em poucos instantes um clarão surge ao lado de Chico. Era Bezerra de Menezes. Mas Chico, por que você não me falou? Nós poderíamos ter aplicado-lhe passes, suavizando o seu sofrimento. E Chico lhe diz: ah, doutor Bezerra, eu não mereço, eu não mereço. E Bezerra perguntou: mas por que, Chico, você não merece? Ah, doutor Bezerra, porque eu sou apenas uma besta tentando cumprir a sua missão, dar conta do seu trabalho. Não sou mais do que isso. E Bezerra olhou para ele e ele disse: mas, Chico, se você é uma besta, o que é que nós somos? Ele olhou para Bezerra e disse: ah, doutor Bezerra, você é o veterinário de Deus. Vem cuidar da besta, Chico Xavier.